contar já! E vamos começar mais uma Maratona Nerd, dessa vez falando sobre a segunda temporada do desenho Rasbin Hotel. Aí o ouvinte chega, mas por que a segunda temporada e não a primeira? Porque a primeira a gente já fez no Paranerd. Vai estar inclusive linkado o episódio que a gente fez sobre a primeira temporada de Rasbin Hotel com o falecido Wallace. Vocês lembram dele? Nem eu. Mas uma pessoa daquela chamada que está presente e continua muito viva no meu coração, principalmente, é Dona Ana Lúcia Letier, Joneateca. Fala, meu amor! Olá a todos, estou aqui em mais uma maratona e me pergunto se o Koala se foi aos céus ou foi de arrasta pra baixo. Ah, se ele foi de arrasta, a Charlie cuida dele, não se preocupa não. É, não duvido. Mas eu também não sei se ela vai ter condições, né? Vamos falar sobre isso mais adiante. É, pra redimir o Koala se, nossa senhora, acho que nem três hotéis dava. Né, mas tudo bem. Ah, então lá, só pra senhora saber, Dona Ana Lúcia. E eu? O Rasbin Hotel é uma série de televisão americana de comédia musical animada para adultos. Isso é importante. Criada por Dona Viviane Vizzy Pop Medrano, e a série gira em torno de Charlie Morningstar, princesa do inferno, em sua busca para encontrar uma maneira dos pecadores serem redimidos e permitidos entrar no céu através do seu Rasbin Hotel, como alternativa para o extermínio anual de almas pecadoras promovidas pelo paraíso devido à superpopulação do inferno. Porque sabe como é? Tem muito mais pecador do que vencedor no mundo, né? Pois é, né? Difícil contradizer essa constatação tão simples. A série é produzida pela Spindle Horse Cartoons, em colaboração com a A24, a Amazon Studios, e o estúdio da animação é o Bento Box Entertainment. Caixinha de almoço. É a caixinha da marmita dos piratas, isso aí. Em 29 de outubro de 2025, para datar bastante esta gravação, a Prime Video lançou a segunda temporada da animação devido ao imenso sucesso que a primeira teve. Sucesso esse, Dona Ana, que eu não sei se a senhora sabe, que já está em produção a temporada 3 e vão começar a produção da temporada 4. Sim, eu soube. E a gente não pode deixar de... Só pra relembrar algo que comentamos no episódio do... Já exibido entre nós amigos, gravado entre nós amigos sobre essa série. É uma série que nasceu, o berço dela foi o YouTube. Então ela tem uma sementinha de sucesso que vem lá do fundo e tá florescendo cada vez mais. Cara, e o sucesso dessa série foi tanto que ela puxou a outra, a Reluva Boss, que era só do YouTube, virou especial do Prime Video. Agora tá lá na Prime Video também a Reluva Boss. Pois é, a Prime Video tá ficando um inferno. Vamos começar então pelo episódio número 1, O Novo Pentiums, em homenagem ao Avatar que eu estou usando nesta gravação, que ninguém vai ver porque eu não estou transmitindo. Pois é. Mas eu estou usando um Serpentiums porque é o meu personagem favorito ever. E continua sendo, né? E o Pentiums continua sendo, inclusive ele, na minha opinião, é o MVP dessa temporada, junto com outro que nós gostamos muito, um garoto muito risonho. Ai, eu queria ter o efeito especial da voz dele, eu admito. E mais o jeitinho de falar, que é um jeitinho bem peculiar. Mas... Charlie, você está tão ruim. Mas tá bom. Então tá, vamos lá. Vemos o programa do 666 News com Kate Killjoy e Tom Rand. O que você acha desses dois, a Kate e o Tom, hein? Olha, é uma dinâmica bem curiosa, né? Pro casal de, entre aspas, casal e entre aspas, jornalistas, né? Eles são os apresentadores com... Nossa, como eu diria, tendenciosos. Tendenciosa é o mínimo que se espera da emissora do Fox, né? Pois é. Agora, essa Kate Killjoy, eu demorei muito pra sacar qual é a dela, né? Mas parece que ela tem uma queda, ou melhor assim, um desabamento em relação ao Vox. Além de tudo, tem mau gosto. Ah, não! Imagina! Como ousas? Que absurdo! Como pensas nisso? Só porque ela quis dar pro chefe literalmente abrindo a perna pra ele? Ai, ai. Né? Não, mas assim, você pode querer fazer isso pra subir na vida e não gostar do cara. Mas ela parece realmente ter uma queda, assim... Eu não sei o que ela vê naquela cabeça de... Eu ia falar cabeça de tubo, mas ele agora tá tela plana, né? Não é que ele tem uma boa resolução. Eles anunciam a vitória da Charlie e dos seus amigos do Hasbin Hotel contra os anjos exorcistas e que o céu deve retaliar em breve, dona Ana. O que você acha disso? Ah, de novo, né? Fake news. Afinal de contas, eles não têm a menor ideia do que tá acontecendo no céu. Acho que nem o céu sabe o que tá acontecendo no céu. Sim, fake news, mas nem tão fake assim, porque pelo menos pro pai do Madame Dona Lute, eles já estavam voltando pra matar todo mundo. Não, né? Não tinha sobrado nada no inferno se dependesse dela. Aí, no hotel, inclusive é o novo hotel refeito pelo Papai Lucy, né? Uhum. Ele... tem agora centenas de demônios e pecadores que querem fazer check-in. O Alastor assiste a tudo de longe porque ele tá com o cetro remendado. E a gente vai descobrir depois que não é só o cetro dele que tá remendado, né, dona? Pois é, né? Agora ele que é tão sorridente, digamos assim, ele está com aquele sorrisinho que eu chamo de meia-lua, né? É só a boquinha. Você não consegue ver um tiquinho de dente porque o sorriso realmente está só na cara e não chega no coração. Teve outra pessoa que quase chegou no coração dele, mas a gente conversa depois. Uou. Então tá. A Veg atende na recepção e diz que está trocando de nome. Essa provavelmente é a coisa no plot que eu, até agora eu tô me sentindo mais perdida, assim. Tá, eu entendo que desgostar do Adão é de lei, é obrigatório, porque ele era efetivamente a criatura mais nojenta do universo. Então, não querer mais usar o nome que ele te deu, tá, beleza, mas não tem outras coisas pra pensar, não? Né? Que isso entrou na cabeça dela, não deu pra entender. E eu vou te contar, não é por falta de louça pra lavar, eu te garanto isso. Ah, sim, porque o Husky também não dá conta. Ele no máximo lava só as copos. Os copinhos da área de bebida, sim. Né? Se é que lava. O Husky é profissional, minha filha. Não. Aí, repórteres enchem o saco da Veg de perguntas sobre como é matar anjos. Porque todo mundo acha que o hotel é pra isso, é pra matar anjo. Em especial, um triclopes, um triolho, que pergunta se ele deve se divorciar da esposa. O que, que tu achou disso, Banana? É outro que tá ali também sem saber o que tá fazendo, né? Né? Se ele é um repórter, ele faz perguntas que são pra ele mesmo. Ô, estrupício. Aí o Husker, já que falamos dele, né? Serve diversos drinks aos recém-chegados, inclusive um mais forte papi, que é o drink favorito do Angel Dusk e, segundo ele, isso é o lema de vida. Faz todo sentido. A gente sabe que o Angel Duster é um anjo, mas delicadeza não é bem o forte dele, né? Ai, ela gosta mais forte, papi. Inclusive, essa bebida vai virar a bebida favorita de todo mundo na porra desse hotel. O mais forte, papi. Tô vendo até a Nift pedindo. Né? Aí o Husker pede que o Angel ajude e ele diz que já tá ajudando como celebridade de divulgação do hotel. Ei, Laia! Ah, esses influencers! Aí o Husker pergunta a Cherry Bomb, lembra da Cherry Bomb, né? Se ela não vai ajudar, já que ela entrou pro hotel. Aí a Cherry diz que só tá dando um tempo e nem sequer fez o check-in ainda. Ela tá de entrona ali, né? Ela tá de comadre do Angel, essa que é a verdade. Aí o Angel diz pra Charlie que ela tá no saguão, né? Porque a Veg perguntou pra Charlie ali pra patota. E o Angel, não, ela tá lá no saguão junto com o ovinho do Pentius que sobreviveu. O Osvaldo, lembra? Eu lembro dele, tadinho. Eu me dei uma dó de ver os dois juntos. Não, mas é uma dó de ver os dois juntos, mas aí a prova definitiva é que o Osvaldo era o mais esperto, foi o único que sobrou. Sim. Ele é o único que tinha mais do que gema dentro daquela cacholinha. Aí o Osvaldo e a Charlie lembram chorosos de momentos do Pentium no Hasbin Hotel. Com várias estátuas. Esse é o momento que ele pediu desculpas. Esse é o momento que ele foi aceito. Esse é o momento que ele achou que eu era o ovinho mais esperto. Essa eu inventei. Vamos e venhamos que agora fica bem claro que a Charlie e o pessoal no inferno não faz a menor ideia do que aconteceu com o Pentium. Ainda, sim. Ainda. Então, nesse momento, pra todos os efeitos, a cobrinha foi pro saco. Né? Foi de arrasta. Foi de deixou saudade. Foi de arrasta. Né? Foi de, como é que é? Camiseta de saudade. Foi da camiseta de saudade, com certeza. Mas aí a Veg chega e pede a Charlie que desça e ajude com os convidados. Ela também pergunta se Charlie... Má ideia. Ai, né? Má ideia, né? Aí a Charlie diz que tá bem e é claro que a Charlie dá uma boa de uma surtada básica, né? Lá na Voxtec, o Vox dá um esporro na Kate Killjoy por causa da matéria elogiando a Charlie. O Vox quer que as matérias foquem como o Hasbin Hotel é perigoso pro inferno, ou seja, fake news, né, dona Ana? E mais fake news em cima da pobre Charlie. Isso porque ela ainda não sabe nem da metade do que ela espera ainda. Né? E aí nós temos a primeira cena de Kate Killjoy querendo dar pro chefe. Pois é, né? Aí se alguém tinha dúvida, por que esse desenho é pra adultos? Né? Só faltou fazer um striptease ali. Mas não é? Mas é. Mas eu desconfio que o Vox não é muito chegado, né? Não, o Vox é bi. Sério? O Vox é bi. Porque eu só tô vendo ele colocar a tomada em outros... Mas ele é bi, ele é bi. Ele só fica ligadão com o Valentino e aquela relação lá, como eu direi, né? De ódio e ódio com o Alastor, né? É só com rapazes que ele fica ligadão. É, mas ele é bivolt, ele é 110 e 220. Gente, ai. Então tá. Vai ter um tudunche aqui, merece. Né? Tu gostou? Gostou, né? Tá bom, né? Foi. De volta no hotel, a Cherry pergunta por que o Pentium se matou por ela. Aí nessa cena, cara, o Angel Dust fez aquela cara de... Tá, você não sabe por que ele se matou por você, né? Nem desconfia, né? Não, é que a Tia, eu vou dizer o seguinte, viu? Correndo o risco de parecer meio insensível, mas parece que ela, o fato dela ter um olho só não deixa ele enxergar as coisas direito. Ela não consegue enxergar com profundidade. Tá. Aí a Charlie e a Veg aparecem... Biologicamente correto. Né? E os repórteres correm pra ela cheio de perguntas sobre morte de anjo de novo. E lembra do triolho? Ele agora tá perguntando se ele deve matar a esposa. Ai, a vontade de bater nesse daí já tá tão grande, você nem sabe. As coisas só estão escalonando, tá? Vai daí pra frente. Aí a Charlie começa a dar uma surtadinha de novo, né? E a Veg separa ela dos repórteres. Aí a Charlie conhece Baxter, o cientista maluco, ex-parceiro do Pentiums e que deseja pesquisar o conceito de redenção. Por favor, dona Ana, sua opinião sobre Baxter. Bom, ele chegou baixinho, naniquinho, né, se apresentando ali como o Dexter. Ele me fez lembrar do laboratório de Dexter, sinceramente. Aquela pinta dele de cientista e menos maluco, talvez, do que o Pentium. Mas, de qualquer forma, científico. E ele também já chegou esculhambando o hotel, né? Ele não tá nem aí, mas ele acha interessante pesquisar a respeito, porque... Por que não? Não, o melhor de tudo é ele falar: estou aqui para pesquisar este interessante conceito de redenção. Segundo minha teoria e minhas hipóteses, isso é completamente impossível. Filha da puta. Bom, né? Né? Aí a Charlie e a gangue começam uma musiquinha, porque tem que ter, né? Um musical, né, gente? Aí tem uma musiquinha explicando como é que é o funcionamento do hotel e da redenção. Alguns dos convidados desistem do Hasbin e o Vox pega uma das meninas que tava na rua e convida ela pra torre ver. E aí os Vex começam uma música sobre confiança, que na verdade é sobre ser abusada por eles. O que é que você achou da música da Charlie contando do hotel e dessa música dos Veis oprimindo uma inocente? Bom, a gente não pode negar que a Charlie é sempre essa criatura excessivamente otimista, né? E ela tenta transferir isso nas músicas dela. Já os Bis, eu vou admitir que eles foram extremamente honestos na sacanagem deles, né? Coerentes, né? Eles foram extremamente coerentes. Falaram assim: nós vamos te fazer, nós vamos fazer você acontecer e depois a gente vai se descartar de você porque você já não é mais novidade. A gente vai procurar outra coisa enquanto que você vai lá pro fundo do poço, que é onde você já deveria ter ficado desde o começo. Eles são abusadores, né? É o que define os três. E o mais incrível, na minha opinião, é a sinergia entre os três, né? Porque é um colaborando com o outro, fazendo com que um seja mais danoso ainda do que o anterior. O Fox com a mídia, o Valentino com o pornô e a Velvet com as tendências. Mas aquilo que o Alastor comenta na primeira música dele com o Vox lá na outra temporada, né? Ele não é... Você não é nada sem os outros vícios. Sim. É ponto-chave pra gente falar do Vox. O Vox, a imagem é muito poderosa, mas... E é curioso que ele se chama Voz, mas o que ele é realmente é a imagem, né? Imagem e voz, né? É audiovisual, né? É, mas baseia muito na visão, naquilo que ele mostra e que engana. As pessoas elas prestam mais atenção no que elas enxergam do que nas coisas que elas ouvem. E ele ganha as pessoas pelo visual, pela ilusão que ele coloca na frente delas. Uhum. E aí vai manipulação daí pra frente, é só ladeira abaixo. Muito bem. Aí, de volta no hotel, as perguntas de Mata Anjo continuam. E o triolho anuncia que matou a esposa. Tô falando, tá escalonando. Gente, a esposa dele tava ali o tempo todo? Não, acho que ele foi, voltou. Não sei. Ninguém nem explica, que se dane. Não precisa. A Veg e a Charlie tentam explicar sobre a redenção, mas todo mundo prefere festejar o quê? Que a Nifit matou o Adão. Charlie, desculpa te dizer, mas a Nifit é tão fofinha, eu também estaria na turma jogando a Nifit pra cima. Cara, e a Nifit dizendo que ela adora ser tocada. Nossa, isso pegou tão mal. Não tem o que falar, não. Só botando a mãozinha assim na testa, sabe? Aí a Charlie dá uma começada de surtada de novo, né? Só que dessa vez uma surtada daquela bem surtada mesmo. Aí o Husky vai pro Alastor. Ô, vai trabalhar, vagabundo? Vai ajudar, não? Aí, eu poderia ajudar? Poderia. Quero ajudar? Não quero. Quero me fazer de difícil? Com certeza! O Alastor é muito filha da puta, cara. Não, a gente tem que admitir que ele, com seu sorriso no rosto e tudo mais, mas ele está, assim, pé da vida, né? Cagando litros. A briga dele com Adão não arranhou só o ego dele, não, viu? Arranhou também todo o saco que ele tinha, tá todo vazando. Com certeza. Mas aí, Dona Ana surge para salvar Charlie, ninguém menos que Papai Lucifer! Yeah! Ah, Mary! Lucifer vem, tira Charlie da confusão, porque é uma das coisas que ele é bom em fazer, né? Puff. É fazer puff e deixar um pato de borracha no local. Ele é tão fofo, mas a falta de competência dele, às vezes, assim, sabe? A falta de noção dele, eu acho pior do que a falta de competência. Cara, que competente ele até é no que ele se põe a fazer, né? Que é basicamente nada. É, exatamente, mas aí ele é bem competente em fazer nada. Pode ser. Aí, de volta lá na torre, vê o Vox se reúne com o Valentino e a Velvet pra reclamar que eles estão fazendo coisas que atrapalham os planos dele. Como, por exemplo, brigar com a Carmila. Vocês lembram disso na primeira temporada, né? Que ela deu uma esnobada bem legal na reunião da Carmila. E o Valentino que vira e mexe e vira, sai dando esbofeteadas no coitado do Andy. Mas o Valentino não sabe demonstrar interesse por ninguém se não for humilhando, batendo. Ele é bem um cafetão mesmo. Principalmente no Andy, que ele tem contrato permitindo fazer isso, né? Ah, aí é que ele se esbalda. Aí o Vox conta os seus planos de usar a história do Rasbin pra fazer uma guerra contra o céu. E é óbvio que o Valentino não entende. Gente, eu queria entender como é que o Valentino se tornou um Overlord. Ele se tornou Overlord por causa da sinergia que ele tem com os outros Veis. Nenhum dos Veis funciona sozinho. Olha, é a única explicação, mas assim, eu tenho cá comigo que o Vox ganhou poder também. Ele foi arregimentando o poder por ele próprio, porque ele tem cabeça, ele tem carisma. Nossa, ele tem cabeça é uma frase que no caso do Vox sou esquisita. A cabeça de TV, mas é uma cabeça. É destacável. A gente vai saber isso até o final dessa temporada. Pode dar tela azul? Pode dar tela azul. Pode. Mas te juro, mesmo assim, o Valentino é tão lentinho. Cara, o Valentino é muito sem noção. Dos três vezes, com certeza, o Valentino é o mais avoado. Puta que pariu. Mas bem que diz assim, o Valentino, ele é uma... Como é que fala? Uma mariposa, né? É. Diz que a mariposa, além de não enxergar muito bem, ainda tem essa tendência besta de querer ficar flutuando em volta da luz, né? Uhum. É, o Vox é uma tela de TV. Não é? Mas é. Faz bem sentido o Valentino ficar batendo assim na tela. Bem, voltamos pro hotel e a Charlie e o Lucifer aparecem no quarto dele. E o quarto dele, do Nana, é a coisa mais cringe e mais andrajosa que você podia querer ver na tua vida. Uma curiosidade. Não sei se você já teve a curiosidade de assistir o Reluva Boss. Eu vi alguns episódios assim, não chegou a me pescar muito, não. Existe no Reluva Boss as figuras dos sete pecados. Sim. Tá? Que são os sete, literalmente, isso, os sete pecados capitais. Gula, luxúria, orgulho, preguiça, ganância e esqueci o resto, foda-se. Mas aí o que é que acontece? Esses sete pecados são personificados em personagens. Um desses personagens, inclusive, que é o orgulho, é o Lulu. É, diz que é o orgulho dele de não querer aceitar de que ele estivesse errado diante de Deus que levou ao conflito, né? Que botou ele pra fora do céu. E uma coisa engraçada é que o Lúcifer foi o primeiro pecado e ele criou os outros pecados. Ele criou os outros entes que tem lá. Tem o orgulho, que é o Lúcifer, a ira, que é o Satanás, a gula, sim, que é a Beelzebu com dois S, é porque ela é tipo uma abelhona, entendeu? Ela é a rainha dos doces. Ah, então ela é a Queen Bee. É a Queen Bee. E o nome, o apelido dela é Queen Bee, tá? A ganância. Beyoncé vai mandar seus advogados falar a respeito. Né? A ganância, que é o Mamon, a luxúria, que é o Asmodeus, a inveja, que é o Leviatã, e a preguiça, que é a Belfegor. Aí uma curiosidade dessa cena do quarto do Lúcifer. Quem conhece esses personagens do Reluva Boys tem coisas deles no quarto do Lúcifer. Tem o chapéu do Ira, tem um perfume do Luxúria, tem um maço de dinheiro que é um suborno do Ganância, tem uma bolsa da Inveja, tem um saco de balinhas da Beelzebu, da Gula, e uma pelúcia de ovelhinha da Belfegor, que a Belfegor é tipo uma ovelha demônio, entendeu? Aí se você sabe isso, você pega esses negocinhos como se fosse um easter egg no quarto do Lúcifer. Olha só, eu não teria como saber, eu só fiquei assim, como direi, com os olhos vidados na quantidade obscena de patinhos. Com certeza. Tinha mais patinhos no quarto dele do que na CCXP. Eu acho que tinha mais patinho no casaco dele do que na CCXP. Provavelmente. Aí a Charlie, quando chega lá no quarto com o Lúcifer, começa a perguntar pra ele: porra, pai, como é que você dá conta de ser o chefe daqui do inferno e tal coisa? Porque sim, ele, mal ou bem, ele é o rei do inferno, né? Aí ele, nossa... Pelo menos daquele círculo, né? Né? Sei de nada, não. Então eu dou meu pulo, né? Eu dou meu pulo. E aí eles dois lembram da Lilith. E a Lilith, sim, é quem comandava esta merda direito. Aí a Charlie pergunta se a mãe dela teria orgulho dela. E o Lúcifer, num dos poucos momentos de papai mesmo dela, né? Porra, Charlie, lógico. Se tem uma coisa que a tua mãe sentiria muito de você, orgulho, bebê. Você tá pronta pra brilhar, meu amor. Aí, depois dessa brincadeira, os dois se abraçam e a Charlie depois tenta ligar pra mãe, mas cai na caixa postal. A Charlie grava um recado contando todos os problemas que ela tá enfrentando no hotel e pedindo pra ela ligar. Nesse meio tempo, todo mundo no saguão do hotel tá impressionado com como é que a Nift varre o chão. Oh. Eu continuo mais impressionado com a habilidade dela com facas. Também. Inclusive, tem uma hora, me esfaqueia, e ela esfaqueia. Pede pra ela esfaquear, que ela esfaqueia. Assim como a Nift não é soberba, não. Um fã pede pra ser esfaqueado, ela faz questão, sem problema nenhum. É, pra que autógrafo, né? Se você pode colocar coisa direto de sangue, vísceras. Mas é. Aí no bar a Veg diz que tá querendo trocar o nome porque o nome foi dado pelo Adão, né? Só que todos os nomes que ela quer começam com Veg. O Rush quer até falar, não dá pra tirar esse Veg da porra dos nomes, não. Eu tô trabalhando nisso, caralho. Tá bom. Aí a Charlie surge depois daquela conversa com o papai, né? E diz pra todos que o Rasmin é um lugar que não é um lugar pra matar anjos, mas sim pra se redimir. Só quem quiser isso é que deve ficar. Todo mundo vai embora, menos o Baxter. E isso não é porque ele busca a redenção, é porque ele realmente não tem o que fazer e resolveu tentar entender aonde o Pentium se enfiou, né? A Nift, inclusive, fala, esse aí é que é o novo Pentium? Não! Ele não tem o charme do Pentiums. Ele é bom personagem, cara, mas não. Não, não. Não. Quem sabe mais adiante, né? Mas por enquanto ele é só um projeto. A Charlie dá boas-vindas pro Baxter, beleza? Aí nesse papo o Vox explica de novo o plano, porque o Valentino não tinha entendido, vocês lembram disso, né? E começa a falar um pouco sobre o passado dele, que ele era um líder de culto. Ó. Oh. Ele era um Jim Jones, é mole? É, um Tim Tones, né? Do Chico Anísio. O Tim Tones. Ele era um mal alguma coisa, né? É, você não quer falar? Fala, ele é um Malafaia. Meu irmão! Ele era um Malafaia, meu irmão! Mas ele não desafina igual, pelo menos. É uma criaturinha das piores, né? Aquela que tenta obter através... Não é do trabalho dos outros, mas é da... Ele quer a adoração que se você deveria dar às divindades, ele quer pra ele. Uhum. Pra ele... É um safado sem vergonha. Mas é. Mas aí, beleza, o V e o Vox e os outros dois Vs, né? O V, o Vox, o Valentino e a Velvet começam outra cantoria dizendo que como é que eles vão fazer pra subir ao céu e se tornarem deuses. Oh. Não, agora, olha só, o Vox realmente é ambicioso, né? Porque ele não quer só se tornar um novo rei do inferno. Ele não quer destronar o Lúcifer. Ele quer invadir os céus e se tornar chefia lá. Na verdade, ele quer os dois. Ele quer mandar tudo. Quer mandar no céu e no inferno. Sim, mas se você controlar o céu pra controlar o inferno, é só um... Dois palitos, né? Digamos... Né? Dois palitos. É. Dois palitos e um patinho. Aí a Charlie diz que não tá dando conta, né? Porque o Vaz voltou pra tela. A Charlie tá lá reclamando as pindaíba lá com a Veg, né? Ela diz que não tá dando conta dos outros problemas no hotel. E a Veg diz, então deixa a administração comigo. E ela manda bem, acredite se quiser. Não, mas a Veg, ela tem... Não sei se é porque ela acabou sendo treinada e cresceu, né? Maneira de dizer. Ela viveu uma boa parte dentro de uma hierarquia militarizada. Ela tem uma noção de comando, de controle. Ela sabe botar as coisas pra rolar. Sim, senhora. Aí vemos de novo o Notícias 666, e ele exagera nas notícias ruins a respeito do Rasmin Hotel, cheio de fake news. A Charlie fica puta de raiva com isso, mas aí, dona Ana, ela recebe a visita de ninguém mais, ninguém menos que dona Emily! É, lembra da dona Emily? Da dona Emily? Emily! E Lili, uma das serafins lá do céu? Mas o que ela veio fazer aqui no inferno, dona Ana? Então, ela me aparece através de um portalzinho minúsculo, direto em frente a Charlie, e fala em desabalada carreira um milhão de coisas. O céu vai se fechar, tá todas as portas sendo fechadas, o pessoal lá em cima tá com medo. Mas ó, o Pentius, ele foi redimido, ele tá lá, tá? Mas ó, a gente não pode conversar muito. Fui, tchau! Cara, e a surtada que a Charlie tem... O mote desse primeiro episódio é Charlie surtando. O tempo todo. Mas dessa vez foi aquela de... Mas escuta, até eu teria surtado aí, né? Com isso, finalizamos o episódio 1. Fique conosco, queridos ouvintes, e vamos continuar nossa maratona. Vamos lá.